Zimbra, baixado e travado, 5-5. 5-9-5, já com campo à vista. 5-5-9-5, pouso autorizado. 1-4 graus, 8 nós, ajuste no 0-1-4. Certo. Pega a salamento, 4. 5-4, no 0-4, está autorizado, chame táxi. 7, manda táxi, 7-4. No 1-1 já está autorizado, sanitário. Quase copa Manassi, 1000 pés. Aguarde. Trip 5489, Conquista 200, copia? Pronto. Autorizado, Conquista 200, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva direita, saída Arbó, Elefa. O controle opera em 1208, aciona 5162, coteje. Vitória da Conquista 200, decola da 10 com curva direita no perfil da Arbó, Elefa. 208-5162 no Trip, confirme o pátio, pátio 3? Afirmo. Quando pronto, chame para o pushback acionamento. Mike Eco Delta Manassi, 1000 pés, pronto. Sim, então chame para a Coca. Papai Romeu Lima, confirme o chamado de pouso. 725, frequência livre para coordenação, bom voo, até regresso. A Sé, o controle Salvador opera em 1208, aciona 0125, coteje. Queco Delta, o cruzamento está correto, informe o POB. 02, copiado, acionamento táxi e decolagem agora com a torre na frequência 1186, o ajuste no 0-1-4. Do 4-1-1-6, boa tarde, acione a identificação, desse ao nível 050, vigilância, chegada maré. Ao 050, azul 4-1-1-6. 1-4-1, controle passo pelo, já está reduzido, possível coordenar a proa do externo? Não, negativo, mantém a proa de dona, está seguindo o tráfego da companhia, que está 1 milha do externo ainda, reposto estabilizado, localizador, 1-4-1. Formará, está visual com o mesmo. 3-6-6-2-1-0 com a Romeu. É 2-1-0, boa tarde, acione a identificação, desse ao 060, vigilância, chegada maré. Boa tarde, 060, vigilância, chegada maré, 6-2-1-0. Mike, Eco Delta, prossiga. Confia? Estamos aguardando o Airbus tentando chamar para o táxi, após iremos autorizá-lo, ok? China 6320, baixou o travão? Afirma. Todo autorizado, pista no 0, no 7 graus, 8 nós. O ajuste no 0, no 4. Sempre posto na 10, 6320. 626, radar contact, maintaining flight level 140, 65 miles from Sierra Victor Delta Villa, fly direct to Pelo Position, expect bomb arrival, report for descent. Direct Pelo Position, 5626. Sorno no 86, na 3805. Pátio Índia Alfa, Ponte Espera 2662, obrigado. Ponte Espera. Vai ter Ponte Espera, vamos 74. Box 2, puxa o andamento. Tan 3216 no 02, aguarde apenas a passagem da aeronave da retaguarda. Após, coordene com a equipe de solo, livre pushback e acionamento, sanitário. Ok, vai coordenar então com a equipe de solo, chamará para o site de mandando. É. Prossiga. Gentileza, poderia confirmar aqui no nosso através esquerdo é Morro de São Paulo? Afirmativo. A ponta norte da ilha de Morro de São Paulo, à sua esquerda, posição de 1 hora, 8 milhas e meia. Tem um farolzinho no alto. É verdade. Muito obrigado. A gente mantém a posição em novembro. Delta, após o TAM, então, o senhor está autorizado ingresso no pátio principal, prosseguindo via Lima, Mike, me chame na Quebec para o cruzamento. Paulo Salvador, boa tarde, TAM 3193, Tank da Sierra, para cópia Galeão, para a posição 01. Autorizado, Galeão 380 via Upers do Luno 0, após segue a rota do plano. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5166, cotejo. Alfa Santrago, boa tarde, contato radar, mantendo 090, agora afastado 59 milhas. Sudoeste de Salvador, foi na proa de Itapema mais descida. Correto, TAM 3193. Quando pronto, chame em posicionamento no 01. 3193. Solo, boa tarde, CNM 320. Prossegue via Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, antes da Juliette, 320. No 754, após o Chanel, agora a linha de bateria. Após o Chanel, a linha de bateria, vamos 754. De novembro, Alfa, decolagem autorizada, 150 com 612 e o ajuste no 04. 626, request the same. Confirme. Trip 5626, request descent. Trip 5626, you are clear, bonf arrival, descendant U4, 1000, UNH1014, fly direct to Belo. Bonf arrival, direct to Belo, descent to 4000 feet, 1014, 5626. Uno 41 ao 00, direito 1219. Direito 219, 41. Dado, alinha de reporte, pronto para decolagem. Dia Novembro Alfa, decola 01, curva direita, linha litoral, chame controle 128. 1208, India November Alpha. 954, decolagem autorizada, 950 graus, 8 nós. Centro no 0, vamos 754. Boa tarde, 3805, volta ao ponto 0 da vez. 3805, alinhar e manter. Controle Salvador, é o Papa Romeu de November Alpha. De November Alpha, no 1010, corredor Axé, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, o Índia November Alpha. Agiliza, agiliza. Autorizado o cruzamento até o PAD 5, Juliette Bravo Delta. Colo Gol 924, posição 10, pushback fundamento. 924, 219. Boa tarde. Paulo, 924, boa tarde. O estacionamento, posição 10. Nono 0, ir aguardar o 924. Positivo, aguardando. 390, pouco espaço. 74. No 09 já iniciou o push? Tá iniciando agora, o voo no meio da gama. Sim. O 41 no meio desse a 2000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para pista 1, reposto estabilizado. Para 2000, chamar estabilizado, azul 41 no meio. Controle 6210, pode prosseguir na descida? Autorizado, sem restrições em TAP, até 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4, Xané 6210. 4.000, 1.0 no 4, sem restrição, 6210. Então o senhor prossegue com segurança até o 4. Ok, com segurança, 1.0 no 4, ano. Para agora, 180, 1.80 a bordo, 4 horas e 40, alternando João Pessoa. Indy Alpha, Delfonso espera, quando chama a torre, 186, o ajuste 1.0 no 4, bom voo. Muito obrigado, 1014, via Indy Alpha, 186. Claro que Luiz, que é o 04, condições de curvar à esquerda agora para cruzamento imediato? É o Vitor, é isso? Correto. Então no 43 precisamos de autorização de estacionamento do TAC 447, tá? Kilo Zulu, reporte condições de usar para mudança de regras, ok? Vivo, já, senhor. Na boa da rotatória. Prossegue do PAD 3 até o PAD 5, é isso? Afirmando, vai andar da Star. Sim. Solo Salvador, gol no 333, autorização 380, para Congonhas, sem direção à Serra. 1-3-3-3, aguarde, cópia Congonhas, nível 380, aguarde. Acordando. Solo é 1-3-9-4 da Gol para pushback em treinamento. No 394, no 05 já está autorizado, chame táxi. Camarada para o táxi, no 394. Paulo, para o seu Vitor vai acionar e chamará acionado no momento, ok? Copiado. Oi, Salvador, tá 3216, está pronto, boa tarde. 3216, alinhar e manter pistão 0, agilizando manobras. Agilizando ali, mantenha 3216. Guardando então, bravo Charlie da companhia. 996, chame torre, 198, decimal, 6, bom curto. 186, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 41, 16, baixou e travou, uma milha para o externo. Continue a aproximação, aguarda a pista livre, Airbus da TAM, alinhando pista 10 para decolagem. Ciente, na sua escuta, 41, 16. 32 do 16, data em livre decolagem, 10, 950 graus, meia dúzia, informo um Cessna 150, se afastando no setor nordeste, mantendo mil pés. Continua, vai ficar atento, vai iniciar o 32 do 16. Falo que Luiz, que informa, a aeronave da TAM vai decolar agora da 10, não interfere. Controle 128, até o regresso. Essa é a decolagem. Tá, 3, 2, 9. Gente. 3, 3, 3. Para o táxi, o gol 1600, 154, 2 horas 55, Maceió. Ação, reporte final de 3 milhas. Porta A, final de 3 milhas, isso que nos valor. 186. 4 de alto, 86 a torre, voo no 600. Aeronave livrar a retaguarda? Conforme já está autorizado o 924. Positivo, vai que você após o 924. Está cruzando 070, alguma possibilidade de voar na presente posição Brite? Baixa coordenação. Voo no 754, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. Recife, 12545, alterna 12685, voo no 754. Salvador, é o TAM. 32 do 16, cruza 1300 metros. 32 do 16, contato radar, suba conforme autorizado. Subindo conforme autorizado, está 32 do 16. O TAM 32 do 16, confirma está acionado 5152, confere? 5152 acionado, senhor. Todo autorizado, pistão 97, Zulu 150 com 7 nós, 1014. 150 com 7, todo autorizado, 1014, Zulu. Já foi a Momo, confere? Confere, a Momo, front. Gente, presente esquerda na proa da posição Cogbu. Ok, esquerda Cogbu. 3 horas e 47, alternativa Campinas. Salvador Approach, trip 5626. Could you confirm our number in the approach? Now you are number 2, sir. Number 2, roger. O TAM 3805 pro de bridge. Obrigado, bridge. Olha o Lima Clark 6. Prossiga. Autoriza a rotatória da Brasil? Negativo. Mantém agilizando manobras para a decolagem. Ali mantém o 10 agilizado, bola 600. Papá, Alfa Tango Tango, sob vetoração. Mantenha para o 020, limite ao curso do localizador. 020, limite ao curso, Alfa Tango Tango. Estabilizou 6200. Xané 6290, chame torre, 18612, é bom pulso. Obrigado, boa tarde. Arbor Elefa. Arbor Elefa, ciente, tá 356. Tô no 50, dá os 8, nós. Eu decolagem, gol no 600. Tô aí, boa tarde, chinês 6210. 6210, boa tarde, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. Acionamento no 1, ok? Só mais um Boeing para o táxi. Vai fazer na porta, vai iniciar o 3193. 924, pronto para o táxi, 140, bordo. Salvador, alternativa, 2 horas e 30. Via Tati, de Alfa, teu ponto espera. Quando chama a torre, 186, gol 924. Tati, de Alfa, quando lá chama 386, 924. Solo Salvador, azul, 4116, tá na Alfa ali, bro. 3.014 no ajuste. Para 3.000, então, Alfa, tenta. 35626, fly direct to Duna position, descend until 2000 feet, you are cleared. Final, ILS approach, runway 10, report established. Duna position, 2000 feet, 5626, thank you. 35626, that's your formation, traffic formation. Now, 9 o'clock, 3 miles, eastbound, maintaining 1500 feet up above Alpha 34. Roger, 5626. No 600 aos 12, 128, boa viagem. 128, ponto, trabalho, pelo 600. 6210, confirmando, pouso autorizado. Pouso autorizado, 6210. Eita, saída Arboa Elefa. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5401 no Cotege. Ah, fala aí, Salvador. Brasília, nível 380, depois do Luno 7, decola pista 10, curva direita, na saída Arbora Elefa. O controle 120, decimal 8, transponder 5401. Correto, quando pronto, som em posicionamento, confirma a posição. Afirmo a posição no número 8, tá 3561. Sim. Solo Bravo Hotel, Victor, tá indo em seu táxi. Chame na saída, quer dizer, antes da saída do pátio, para prosseguir, ok? Chama o amarelo. O nível de voo até conquista, o braço, Marcelo e Bravo. Mamma mia, vai aguardar com o seu Juliette. Reposta nivelada. 7950 aos 8 nós. Alfa Tango para o lote, curva direita até a proa 060. Reporte estabilizado nessa proa, desça 2000 para autorizado final do ILS. Alfa Tango Tango. Direita 060 para 2000 pés. Reportará estabilizado, Alfa Tango Tango. 290, seu banho já está livre no 1, ok? Bravo Hotel Vitor, utilizando o táxi, prossegue então, ingresso parte principal, Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento até o pátio 5, Bravo Hotel Vitor. Está autorizado. Pátio após Lima, Mike e aguarda para o cruzamento, Bravo Hotel Vitor. Fala, boa tarde, Juliana, 6210. 6210, boa tarde. Taxi via Alfa, Kilo, ingressa no Pátio 3, chame na saída do Pátio 3 para prosseguir. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, chama na saída para prosseguir, 6210. Torre, boa tarde, 924, ponto de espera da 10. 924, mantém o ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, mantém. Tá, 32116, chama o Centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. E Salvador, boa tarde, o trip 5626, final do ano 0, uma milha pro externo. Meia, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Ciente. Da Gol aos 15, 128, uma boa viagem. 208, boa. Controle Gol 394, decolado, boa tarde. Boa tarde, 394, contato radar para 360, 360. 360 na DEL, Gol. Sim, 5626, cheque o trem, pouso autorizado. Pista 10, 94 graus, 8 nós, o ajuste 1094. Sente livre pouso 5626. Sinai 6210, vai prosseguir então até o portão 05. Ok, vai prosseguir até o 05, 6210. Para puxa e acionamento 35489. Coordena diretamente com eles, bom voo. Com a equipe de solo, temos uma vinheta no pátio, após o mesmo passar a retaguarda. O senhor está livre, chame para o táxi. Após a vinheta livre, C489. Qual que é dentro? Descendente to flight level 050. Aman, arrival. Clear direct to TOC, Tango Oscar Kilo Echo, TOC position. Thanks, direct to TOC, Ocean 6312. Estabilizado, Alpha Tango Tango. Alpha Tango Tango, chame torre, 198.6, bom povo. 198.6, grato. Boa tarde. Oi, papá, papá, Alfa, Tango Tango, estabilizado em LS, pressões 1-0. Tango Tango, continue e aguarde a autorização. Tango. Gente, Zulu, boa tarde, frequência livre. 924, alinhar e manter pista 1-0, agilizando manobras. Ali, mantenha 1-0, 924. Espera quando chama a torre na frequência 186, ajustado 10104 agora. Bom voo. Andrei 193, muito boa tarde. Solo gol 1333, puxa da estacionamento, portão 3. Com 626, solo aos 18, direita, 1219. Direita 219, 5626. Vitor Torre, 18-6. Azul 4-1-6, Juliette para o 02. Juliette para o 02, Azul 4-1-6. Torre Salvador, o trip 5626, livro pista, que sou em quilo. 5626, observando a movimentação do pátio, o senhor irá prosseguir via Alfa Quilo até o pátio 3. Temos o aeronave da companhia terminando o push. Sente, Alfa Quilo, parte 3, tá visual com a mesma, 5626. 545-2685, muito obrigado. Frequência livre, boa tarde. Para o táxi 35489, 73 a bordo, 4 horas de autonomia, Terra Montes Claros. Este livre pouso no zero, baixou e travou, Alfa Tango Tango. Esse é 1186, ajustado agora 10104, bom voo. Pátio Índio Alfa, ponte espera 108.6, obrigado. Gol no 333, é o solo? Sim, gol no 333. Coordine com a equipe de solo após a passagem do ATR da tripe à retaguarda, livre pushback acionamento, chame táxi. Após a passagem do ATR da tripe na retaguarda, está livre o push acionamento, gol no 333. Botelho. Verdade. Controle, boa tarde, gol 1924. 924, boa tarde, contato radar, só 350, sai da... 350, 924.